Portal do Arrocha. Supera o meu jeito de amar. Só eu te levo ao céu, fazendo amor no chão. Eu conheço seu corpo como a palma da minha mão. Pra que ficar dizendo que acabou? Se ontem mesmo você confessou, tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho. O meu amor tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho. Sei que eu não presto, mas cê é louca por mim. De sabor de moranguinho, de sabor de moranguinho. O meu amor, de sabor de moranguinho, de sabor de moranguinho, de sabor de moranguinho. Sei que eu não presto, mas cê é louca por mim. Dizendo que acabou. Se ontem mesmo você confessou, tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho. O meu amor tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho. Sei que eu não presto, mas cê é louca por mim. Tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho. O meu amor tem sabor de moranguinho. Sabor.